chance eu quero mostrar que a utopia acabou. Aprendi de uma vez, sou capaz de amar. Já é possível viver. É possível, amigos, ganhar. Olhos e vem ver que há tanto amor pra você. Vamos pelos caminhos de luz ou sem cor, compartilhar o que for. Se você quiser me aceitar.